Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 2, Novo Testamento. Evangelho segundo João, capítulo de número 2. Um período muito interessante em nossas vidas é quando nós somos crianças. Quando uma mãe olha para uma criança, ela sempre observa, aproveita, porque um tempo não volta mais, no sentido de que a criança não pensa muito sobre responsabilidade, mas em como ser feliz, em brincar, em se divertir. É um tempo em que nós recordamos de um tempo de alegria, mas o que não tem saudade das suas infâncias? Acho que bastante gente que tem saudade, quando podia brincar, correr, com os pés descalços, andar debaixo da chuva, não pensar em conta para pagar, não pensar em acordar cedo para trabalhar, não pensar aonde meu filho vai estar, onde minha filha está. Ah, Senhor, como é que vai ser o dia de amanhã? É uma época em que a alegria é uma constante em nossas vidas, não é verdade? Tempo de infância. Que saudade eu tenho da minha infância. Eu era quando pequeno, eu saía aí, meu irmão, voltava só com o branco do olho. Andava tudo quebrado aqui, digamos, do meio. Brincava muito. Graças a Deus, tive uma infância abençoada. João capítulo de número 2, você encontrou? Esse texto é conhecido como as bodas em Caná da Galileia. Vamos ler então com o Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Diga assim comigo, Jesus também foi convidado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Repita comigo, não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Diga comigo, guardaste o bom vinho até agora. Com esse Deus, Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar essa noite para que o Senhor esteja conosco na ministração desta palavra, nos dando entendimento, sabedoria, visão e audição espiritual. Você pode orar ao nome do Senhor essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eis aí a tua igreja, tu sondas o coração. Senhor, eu sei que tem pessoas por trás, correndo, Senhor, almejando, Senhor, um momento de felicidade. Senhor, neste momento eu peço, Senhor, que a tua glória e a tua majestade, Senhor, venha reinar sobre esta palavra. Senhor, que não venha ser o homem a falar, mas venha ser o teu espírito a brandir. Senhor, fala com intensidade, com poder. Venha, Senhor, falar o que almeja as nossas almas. Senhor, que as suas verdades possam superar, Senhor, as nossas verdades. Porque nós estamos ansiosos, Senhor, a ouvir a tua palavra que é poderosa, que é viva, eficaz. Fala conosco, Senhor, move-te, Senhor, sobre esta palavra. Deus, nós não te pedimos entretenimento. Nós te pedimos, Senhor, uma palavra de graça. Uma palavra poderosa, uma palavra confrontadora sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Vinho. O vinho é muito simbólico, usado na Bíblia simbolicamente para diversas coisas. Semana que vem nós vamos estar utilizando esse vinho para falar de algo que Jesus ordenou, a ceia do Senhor. Naquele dia, em especial, aquele vinho representa o sangue de Cristo vertido na cruz. Eu quero falar sobre esse vinho específico, chamado o vinho da alegria. Repita comigo, vinho da alegria. Você viu que nós cantamos anteriormente, você que está me ouvindo, você que me ouve pela rádio, nós cantamos aqui na comunidade o louvor que diz que o melhor de Deus está por vir. E a profecia era que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e vinho. O vinho representa, simbolicamente, a alegria do povo de Deus. Quando existe a uva na vide, existe alegria no coração do povo de Deus. Quanto que almeja ter alegria na sua vida? Felicidade. Graças a Deus que essa palavra é contigo. A alegria do Senhor é a nossa força, declara Neemias. Fala, não vos entristeçais na presença do Senhor, pelo contrário, regozijai-vos, fartai-vos, enchei-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Abra um sorriso essa noite, deixa eu ver teus dentes. Diga assim, a alegria do Senhor, diga assim, é minha força. Não, quando o profeta de Deus declara, a alegria do Senhor é a minha força. Ah, você precisa vencer batalhas, você precisa dar uma surra no diabo, a alegria do Senhor é a tua força. Diga para o irmão ao lado, para ele crer nisso, que a alegria do Senhor é a tua força. Eu não sei se você entrou triste, mas se você deixar essa palavra descer no teu espírito, os teus lagares encherão de mosto e de vinho no nome santo de Cristo, Messias de Deus. Mas, por quê? Que naquele casamento faltou o vinho? Motivo da alegria, o vinho era motivo da alegria. Por quê? Falta vinho nas nossas vidas. Você já parou para pensar o porquê que a alegria desaparece? Eu consigo perceber no mundo espiritual pelo menos três causas que levam a faltar o vinho em nossas vidas. A primeira causa talvez seja por negligência nossa. Vamos analisar. Por que faltou vinho? Disse que a mãe de Jesus, Maria, chegou diante de Jesus e disse: não há mais vinho. Bom, a primeira coisa que pode acontecer, eu não sei por que faltou, a Bíblia não explica. Mas nós podemos argumentar, nós podemos pensar, na verdade, Deus te deu uma mente. Eu consigo perceber pelo menos três motivos de ter faltado vinho. Talvez poderia, e talvez é o que falta alegria nas nossas vidas, quando nós somos negligentes. Nós deixamos de fazer as coisas certas. Nós deixamos de estocar o vinho, encomendar o vinho. Nós deixamos de fazer as coisas que levam a alegria estar ao redor de nós. Nós não encomendamos o vinho. Esquecemos que para a nossa festa, para a nossa família, para o nosso espírito, para a nossa vida profissional, se não houver alegria, fica tudo difícil. Uma família triste é uma família amarga. Uma família triste, ela não prospera. Uma vida profissional triste, ela não vai para frente. Uma pessoa triste, ninguém quer ficar perto dela. Talvez aquele homem, por negligência dele, por falta de avaliação dele, não tenha pensado na quantidade ideal de vinho. Talvez por causa da tua negligência, por coisas que você deixou de fazer, você tenha estado sem alegria. Não é verdade, meu irmão? Um outro caso poderia acontecer se faltar alegria, não por culpa daquele homem. Talvez sim ele estivesse preocupado com a alegria daquele casamento. Ele tivesse encomendado o vinho e aquele homem que era fornecedor, porque era uma grande quantidade, tivesse fiado a sua palavra. Não, você pode crer que 2 horas antes do casamento eu estou entregando o vinho que precisa. Mas talvez aquele homem tivesse falhado. Talvez a nossa alegria algumas vezes se transforma em tristeza o que era para ser alegria, não por culpa nossa, porque nós fazemos as coisas certas, mas por causa das pessoas que nos decepcionam. E as pessoas nos decepcionam, não é verdade, meu irmão? As pessoas nos decepcionam. Por isso que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que coloca a sua confiança sobre o braço do homem. Porque o homem é falho, meu irmão. Às vezes ele falta nem por querer, mas por ele ser homem mesmo. Às vezes as pessoas nos decepcionam, às vezes o namorado, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o pastor, às vezes o membro. Tudo pode decepcionar. Às vezes as pessoas é a falta de alegria em nossas vidas. Mas existe uma terceira possibilidade que eu gostaria que você pensasse. A possibilidade é que o homem encomendou o vinho. Da onde ele encomendou, trouxe o vinho. Tudo estava certo. Mas talvez tenha acontecido um acidente, uma fortuidade. Alguém distraído tivesse esbarrado nas talhas cheias de vinho e o vinho tivesse entornado por terra. Às vezes acontece em nossas vidas isso. A nossa família está bem, meu marido vai bem, a minha esposa vai bem, eu estou bem com ela, mas acontece algum acidente, uma doença, um filho viciado, de repente a demissão do emprego. Não era culpa de ninguém, era culpa da situação econômica, da crise. Às vezes a minha saúde foi embora. Às vezes a minha esperança caiu por terra. Às vezes um acidente de carro. Às vezes algo que eu não previa me trouxe desgraça. A talha entornou. Eu não sei se você entrou em alguma dessas maneiras aqui, mas certamente uma delas. Talvez seja culpa sua. Talvez seja culpa dos outros. De verdade, né, meu irmão? Só nós não podemos culpar os outros quando a culpa é nossa. Talvez não foi culpa dos outros, nem sua, mas a culpa da situação. Ou talvez seja um conjunto de tudo isso. Um pouco da minha culpa, um pouco da culpa dos outros, um pouco culpa da situação. Mas a grande questão é que não há vinho na minha festa. Por isso eu quero declarar: a alegria do Senhor é a tua força. E quem confia nele é uma rocha inabalável. Isaías 26:4 diz: confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor é uma rocha eterna. Quantos querem o vinho do Senhor essa noite? Se você entrou sem alegria, eu quero te falar uma coisa. Quais são as atitudes que você precisa tomar para ter vinho em fartura na tua vida? Vamos olhar o milagre em Caná de Galiléia. Caná é uma cidade situada perto de Nazaré. Foi ali que nasceu Natanael, o apóstolo de Cristo, um dos apóstolos. Foi ali que estavam reunidos uma comitiva especial, os primeiros apóstolos. Convidados estavam Pedro, André, Filipe, Natanael, lá da terra, Jesus, Maria. Jesus tinha bom relacionamento. Jesus relacionava-se com pessoas. Tá, meu irmão? Não pensa ser ermitão, não. Eu vou me fechar. Vai ser só eu e eu. Pergunta para o irmão: qual a atitude que eu preciso tomar para conseguir um milagre da alegria na minha vida? Primeira coisa, meu irmão: convide Jesus para estar na tua vida. Foi o que fez aquele noivo. Jesus estava lá. Porque onde Jesus está, tem que ter alegria. Diga para o irmão: não deixe de convidar Jesus. Diga assim: é o primeiro convidado da tua vida. Diga assim: não tenha pressa de dispensá-lo. Na verdade, faça como Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida. Não é verdade, meu irmão? Faz morada aqui dentro, Senhor. Tua casa é minha casa. Minha casa, tua casa, Senhor. Por isso que o salmista falou, ele gostava de estar perto de Deus. Por isso que ele declara lá no Salmo 84, versículo 10, vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Eu prefiro estar perto, na casa de Deus, E certamente Deus prefere estar na tua casa do que em outros lugares. Diga para o irmão lá de convite, Jesus. De convite VIP. Diga assim, especial. Diga assim, ele tem que ter lugar cativo lá na tua casa. Sabe, meu irmão, você tem 6 filhos. Tá certo? Tem 6 cadeiras lá. Não esqueça de colocar um filho sentado no sofá. Espiritualmente, diga, essa cadeira de Jesus. Ele tem que estar sempre na cadeira para ele. Não esqueça de reservar o lugar para Jesus. Segunda coisa, que você não pode esquecer. Lembre-se que Jesus é Jesus. Como assim, presbítero? Bom, você lembra como Maria falou com Jesus? Senhor, o vinho acabou. Jesus respondeu, o que eu tenho contigo, mulher? Jesus estava iniciando o ministério público dele. Note que não falou mãe. Ele era autoridade na vida dele e familiar. Mas quando se trata de assuntos espirituais, Jesus colocou as coisas no lugar correto. Ele disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, o que, que você compartilha comigo de divindade? Se você quer ver um exemplo claro da não divindade de Maria, está aqui. O que tenho eu contigo, mulher? Um Deus. Jesus falaria isso para o Pai dele, o que tenho contigo, Pai? Jesus falaria para o Espírito Santo, o que tenho eu contigo? Na verdade, quando ele fala, eu mandarei outro co-igual eu, o Consolador, que falará tudo o que eu falei, que te servirá do jeito que eu servi e estará com você em espírito, como eu estou. Mas a Maria, ele disse, mulher, o que tenho eu contigo? Foi desrespeitoso? Não, o Senhor só estava colocando as coisas nos devidos lugares. E de uma certa maneira ele fala assim conosco também. Quando nós queremos apontar o dedo na cara do Senhor. Senhor, se você não me der isso, eu não venho na igreja. Ah, meu irmão, que negócio é esse? Você pirou? Você está lelé da cuca? Quem que é o Senhor e quem que é o servo? Paulo falava com orgulho. Paulo, servo de Cristo. A palavra servo significa escravo. É aquele que está sobre a ordenança. Senhor significa senhorio. É ele que governa. Que negócio é esse de apontar o dedo na cara do Senhor? Se você não me curar hoje, eu não volto mais. Fazer pirraça com Deus. Fazer chantagem emocional com Deus. Se você não me der isso, diga para o irmão ao lado, você é servo. Você não é senhor. Maria entendeu isso imediatamente. Ela disse, fazei o que ele pediu. Você quer ter milagre da alegria na sua vida? Não, você quer ter de verdade? Obedeça os comandos de Deus. Como assim, presbítero? Eu preciso escutar a voz. A palavra de Deus entra na minha mente, mas adentra no espírito, ela desce para algo importante. Quanto que você medita na palavra de Deus? Tem pessoas que, quando é palavra de bênção, o Senhor falou poderosamente comigo. Nossa, a palavra foi forte. Eu senti a prosperidade descer. Não, meu irmão, eu senti no mundo espiritual a porta sendo aberta. Mas quando veio o látego, o chicote, a chibatada, em que Deus está falando assim, olha, muda de postura, toma posições. O que, que ele disse para Josué? Josué 1:8 e versículo 9. Não se aparte da sua boca, da sua vida, do seu espírito, o livro desta lei. Antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Aí o Senhor fala o que acontece com quem faz isso. Porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como assim? Já que Jesus entrou na tua casa, você precisa escutar ele. Opa! Você convida ele, mas ele é convidado de honra. Convidado de honra, ele tem as regalias. A tua adoração, o teu coração, a tua obediência. Sabe, Jesus quer entrar na tua casa, ele quer ceiar com você. Apocalipse 3:20 declara isso, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Não é o que diz a palavra de Deus? Diga para o irmão, você quer ser feliz? Você quer ter felicidade na tua vida? Diga bem forte, faça tudo o que ele disser. O que, que ele diz para mim ser de santo? Porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. Apartai-vos do mundo, diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. E as suas talhas, como é que está, meu irmão? Como assim, Presbítero? A tua vida, como é que está? As talhas aqui, ela remete ao sentido de vida. Onde estava a vida do casamento? Como é que está as suas talhas? Olha para o irmão, sorri para não incomodar muito. Discretamente pergunte, com rabo de olho, como é que está as suas talhas? Pergunte-se, como é que está a tua vida? Sabe, aquelas talhas que estavam lá, onde Jesus estava perto, diz a palavra de Deus que servia para lavar a mão, ritual religioso. Tem muitas pessoas que entram na igreja e com o passar do tempo, ao invés de se tornar cristão, se tornam religiosos. E fica rotineiro. É como se ele viesse na igreja só para pegar as talhas, só para lavar a mão. É, fui lá, assisti meu culto, cantei 3 louvores, sabe a liturgia de cabeça. Não é verdade? É 3 louvores, depois o presbítero vai pedir o dízimo. Essa parte eu não gosto. Aí depois ele vai pedir para abrir uma porção, ele vai fazer uma oração, vai falar uma palavra, e na hora que ele está falando, dizem quanto é erro. Ele levanta a mão, já pensei que era para a bênção apostólica. Você está virando religioso. Você está lavando a tua mão na talha. A água que está lá só presta para lavar a mão. Mas diz que Jesus tem outra utilidade para a tua vida. Diga para o irmão lado, Jesus tem outra utilidade para a tua vida. Diga assim, a tua vida tem uma finalidade, ser usada pelo Mestre. Quantos podem emprestar, na verdade, doar a sua vida, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Fazer como o profeta Isaías fez. A quem eu enviarei, perguntou o Senhor. E quem é de por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor pergunta, a quem eu utilizarei para ser um vinho de alegria sobre esta terra? Anunciar o ano aceitável do Senhor, a ser aquela voz no meio da tristeza, a ser luz no meio da escuridão, a ser sal no meio da falta de sabor, a ser usado com unção do Espírito. Quem seria essa pessoa? Seria você, igreja? Seria você, minha irmã? Seria você, meu irmão? A talha que o Senhor tem buscado para fazer um milagre. Mas para usar para mim, não pode ser usado para serviço religioso mais, né, meu irmão? Preste atenção, diga para o irmão lado, se você for usado para a alegria do Senhor, você não vai ser mais usado para serviço religioso. Diga assim, você precisa tomar a decisão. Diga assim, você quer ser uma talha de milagre? Ou você quer ser uma talha de crente? Não pergunta para ele uma talha de milagre ou uma talha de crente? Como assim, presbítero? É religioso. E tem gente que está enchendo de ser religioso. Sabe tudo, não faz nada. Diz a palavra de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse é o princípio de vida cristã. Se você fizer a vontade do Pai, a alegria nunca vai faltar na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Jesus, onde ele traz alegria, até em velório. Você sabia disso? Porque muitas pessoas vão no velório para chorar. Jesus ia no velório para trazer sorrisos. As pessoas visitam enfermos para se condoer da situação. Jesus ia para restaurar a situação. Jesus ia em casamento que se ia transformando em uma gafe. Você imagina o Jerusalém hoje? A manchete, casal da alta sociedade Dá uma gafe e falta vinho. Só fora. Jesus até no casamento corrige a gafe. Mas presbítero, você não está falando, você não sabe quanto eu preciso de alegria. O buraco é mais fundo, é mais profundo do que você imagina. Na verdade, eu já estou ficando até deprimido em algumas áreas. Diz que faltou muito vinho naquela noite. Tanto é que havia 6 talhas para suprir a necessidade daquele casamento. Uma metreta equivale em torno de 38 litros. Aquelas talhas cheias equivaliam em torno de 700 litros de vinho. O vinho que bebia, não era um vinho fermentado, mas um vinho que era bebida rotineira entre os israelitas. É como o arroz na nossa mesa, não é, meu irmão? Arroz e feijão. Se não tiver em casa de nossa, a gente acha ruim. Da mineira, arroz, feijão e torresmo. É, tem que ter. O mineiro fala disso. Eu posso comer carne picanha, eu posso comer linguiça, mas se não tiver arroz, parece que eu não comi. Eu sou também assim, meu irmão. De vez em quando o pessoal lá de casa me chama de pardal. Tanto arroz que eu como. Sabe? Tem que ter isso, é básico. Fica para o irmão lá, não importa o quanto falta de alegria na tua vida, Deus é capaz de suprir. Você crê nisso? Não importa o quanto falta de alegria, Deus é capaz de suprir. Se você crê nessa noite, se você crê nessa noite, eu estou crendo que a tua talha vai estar cheia de alegria. Ah, você crê nisso, igreja? Quantos creem nisso? Que Deus é capaz de preencher a alegria que está faltando no teu coração. Que você possa ter entrado triste, mas você vai sair chorando de alegria. Você crê nisso, Filadélfia? Por isso que o Senhor diz, ah, está faltando muita alegria no meu coração. Eu já busquei em muitos lugares e não deu certo. Mas diz o Senhor, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e quando eu opero, ninguém impede. Efésios 3:20 diz a palavra de Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Lucas 6:38 diz a palavra de Deus, pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante medida vos dará. Quanto que você precisa de alegria? Quanto que você precisa de alegria? Quanto que você precisa de alegria? E se enche as metretas. Se enche as talhas. E diz que leva para o mestre da festa que fazia o serviço de servir. Ele não sabia de onde veio o vinho. Só sabe que apareceu. De uma certa maneira, ele disse, ah, deram um jeito. Mas não era fácil não, né, meu irmão? 700 litros de vinho de uma hora para outra. Você imagina? Você fazer uma festa na tua casa para 15 mil pessoas. Imagina a situação. Uma festa de hot dog. Aí, de repente, um homem do hot dog não entregasse as salsichas. Olha o problema. E você chegasse em algum mercado dizendo, eu estou precisando de em torno de 45 mil salsichas. Era mais ou menos o que estava acontecendo lá. 700 litros de vinho de uma hora para outra? Como que ia pisar isso de uva, hein, meu irmão? Como é que ia espremer tudo isso para suprir a necessidade em cima da hora? Não era uma coisa fácil de se fazer. Mas o mestre Sala viu aquele vinho e provou. E disse que o sabor era acentuadamente gostoso. Um vinho doce e saboroso. E o costume era... Bom, é igual até hoje, né, irmão? Não muda muito. Quando alguém quer impressionar alguém na festa, geralmente as melhores porções são servidas primeiro. É? O quibinho quentinho, o guaraná geladinho, as coisas mais gostosas vêm na frente. De modo que ninguém saia falando mal de festa. Ah, ninguém fala mal de festa, né, meu irmão? Hã? Ah, ninguém... ninguém... Ai, você viu a festa? O quibe estava cru, a coxinha estava fria. Você viu o refrigerante? Não era coca, não. Você viu o bolo? Não gostei do graça, não. Estava esquisito. Mas geralmente quando nós queremos impressionar, aos canapés, às barquetes, à maionese, o churrasco quentinho. Mas depois do dono da festa, que o peão já está meio cheio mesmo, aí pode ser qualquer coisa, né? Daí está cheio mesmo, não vai nem notar o sabor. E era mais ou menos dessa maneira. Servia um vinho de melhor qualidade, de modo que pudesse causar um bom status, que saísse no Jerusalém Post, a festa do ano de arromba. Sabe, a festa. Um vinho de primeira. Nem notaram que beber o vinho até é ruim no final, porque está tudo cheio. Tem nem mais gosto. É igual cachaceiro, não sabe nem gosto, tem mais. Está tudo dormente. Não é verdade? É? Eu já bebi, eu sei que é assim. Mas diz que quando ele experimentou o vinho, ele disse: o vinho é superior. É melhor. Diga para o irmão ao lado: o vinho é melhor. Que tamanho que é essa sede de alegria, meu irmão? Quanto você precisa de felicidade no teu coração esta noite? Levanta a tua mão para o irmão e diga assim: o Senhor é capaz de suprir a tua necessidade. Se você crer, receba alegria essa noite em nome do Senhor Jesus. Porque ele diz: a tua petição eu já ouvi, a tua oração eu já escutei. E ele diz: você não vai se preocupar com nada. Isso aqui está nas minhas mãos. E eu opero poderosamente na tua vida. Mas eu tenho uma missão para você: beber comigo o vinho da alegria essa noite. Diz o Senhor: o vinho da alegria. Mas como assim, presbítero? É, talvez seja como a tua vida. Enquanto os outros estão saciados e você vai na casa das pessoas, e as pessoas estão falando: mas está tão legal a minha vida, olha, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui isso, e você está ansioso por beber mais esse vinho doce. Só que acabou. E talvez você esteja falando: Deus, não precisa nem ser o superior. Pode ser o inferior mesmo. Não precisa ser coisa muito boa, mas pelo menos um pouquinho de paz na minha vida já seria o bom bastante. Eu não estou nem interessado na coisa excelente. Pode ser o básico na minha vida, estava bom. Senhor, eu não quero nem carne, só arroz, estava bom. Eu não precisava nem da cura, só estou precisando do alívio da dor. O vinho interior para mim já estava bom. Diz o Senhor que quando o vinho do Senhor é multiplicado, é superior a qualquer um que você tenha bebido. É melhor que a bebida que você bebia. É melhor que a maconha, a cocaína, que a prostituição, que aquele monte de coisa que você praticava, que te trazia um gosto amargo no dia seguinte, porque era um vinho fermentado e azedo. Você acordava pior. Mas diz o Senhor Jesus: o vinho que eu multiplico é vinho procedente do céu. São uvas celestiais. E quando adentra no coração, te torna uma pessoa doce, uma pessoa feliz e agradável para você, para a sua família e para as pessoas que estão ao redor de você. Quantos crentes vão receber este vinho esta noite? E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu não sei como está a tua vida, meu irmão, mas hoje eu estava em casa, o Espírito Santo me disse: João, capítulo de número 2, o milagre de Caná. O Espírito disse para mim: fale sobre a minha alegria ao meu povo. Se ele disse isso, meu irmão, a alegria já está determinada sobre a tua vida. Volte a sorrir, porque a alegria do Senhor, igreja, é a tua força. E a minha prova, presbítero, diz o Senhor, a minha força está na alegria, em crer. Mas, presbítero, como assim? Ria, sorria, confia no meio das provas. Faça como Josafá fez com o seu exército. Colocou os levitas na frente e começaram a cantar. a celebrar, a sorrir e declarar: só o Senhor é Deus em Israel, o meu Deus é maravilhoso, a minha vida foi transformada, o seu sangue me purificou, ele disse que protege a minha casa, a minha família, o meu viver, o meu ministério. Oh Deus poderoso, eu quero marchar, eu quero prosseguir, eu quero celebrar, eu quero cantar, porque enquanto o povo cantava, o Senhor ia fazendo um arraso, ele ia derrubando o inimigo, e quando chegaram no arraial, declararam: o Senhor realmente é Deus. Cantemos, sorrimos, festejemos a esse Deus poderoso. O Senhor já tem vencido a tua batalha, meu irmão. Ei, escuta só, o Senhor já venceu a batalha que você deixou lá na tua casa. O Senhor já deu a determinação para esta semana. O Senhor já ministrou paz aonde existe aquela tribulação. O Senhor já declarou a vitória aonde você tem lutado. O Senhor diz que sua caveira não operará lá dentro. Diz o Senhor que a pombagira está caindo hoje daquela casa. Você crê nisso, igreja? A unção de Deus está declarando que a tua vida é mais do que vencedora. Por isso que eu quero declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deuteronômio 33, 29 diz assim: bem-aventurado, feliz é tu, ó Israel. Quanto é que é Israel? Você é Israel? Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, a espada da tua alteza, pelo que os seus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus fundamentos. Bem-aventurado. Diga assim: você é feliz? Não, você deve ser realmente feliz, porque a alegria do Senhor é a tua força. Cantemos e regozijemos perante Ele. Paulo declarou: meu irmão, aquele homem foi provado. Ele tinha motivo para ser triste, não é verdade, meu irmão? Disse que a única coisa que ele defendia no apostolado dele, quando ele era questionado, é que ele disse: eu trago em mim as marcas de Cristo. Talvez seja o selo do crente, as marcas de Cristo. Mas diz que quando ele falava, quando ele escrevia, a carta aos Filipenses descreve numa cadeia, meu irmão, em grilhões. Não existe uma palavra de pesar. Ele preso, ele está alegrando e incentivando a igreja na alegria cristã. Sabe por quê, meu irmão? A felicidade não depende dos fatores externos. Depende do Espírito que está dentro de você. Porque o vinho de Deus é o Espírito Santo. E este alegra os nossos corações. Por isso que Paulo falava, quando estava ameaçado de morte, estava para ser martirizado, ele disse: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que eu quero declarar sobre a tua vida, como Paulo declarou sobre os romanos: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu tenho para mim por certo que nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem as potestades, nem os demônios, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você não vai entrar na tua casa cabisbaixa, não, minha irmã, meu irmão. Você vai entrar com a cabeça elevada. E você vai sorrir lá dentro. Sabe por quê, meu irmão? Satanás tem medo de você lá na sua casa. Sabe? Pelo teu desânimo, teu prostrado. Mas eu estou crendo hoje, em nome do Senhor Jesus, quando você entrar com esse sorriso de vitorioso, com esse vinho lá, meu irmão, quem vai chorar é ele. Porque vai saber que o Senhor realmente fez coisas poderosas em teu favor. Você crê nisso, Filadélfia? Você crê nisso, igreja? Que o Senhor já fez coisas poderosas em teu favor? Então você pode colocar-se de pé. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, telefone 35 8404 8175 ou acesse o nosso site www.ministeriofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministeriofogoepoder@gmail.com.